Ninguém tá me ouvindo de novo? Tô te ouvindo. Agora eu ouvi. Uai, o que, que aconteceu aqui? Ah, adivinha o que eu fiz de novo? Baixei meu próprio som. É uma mula mesmo, gente. Vou te contar. Ué, tô repetindo. Salve, salve, coelhadas, Decadentes 62. Pra repercutir uma vitória vergonhosa e magrinha de 1-0 em cima da cidade do Uber. O Alisson Fernandes, seu boa noite. Boa noite. Desculpem aí pelo nosso apresentador, que pela segunda vez comete essa falha. Estamos aí para falar da pelada com vitória de ontem. Exatamente. Sérgio Tavares, o senhor vai ficar por último. Peraí. Ramon Gregório, boa noite. Buenas noites. Ontem mais uma goleada de 1-0, rumo ao B. Rumo ao B, é o que eu espero. Seu Sérgio Tavares. Boa noite. O senhor está bem essa noite? Um pouquinho de ressaca, mas já está melhorando. Que isso, o carnaval foi semana passada, viu? Mas ontem foi a vitória estrondosa do Coelhão, hein? Mas são 8 horas da noite, você está de ressaca ainda? Então, pô, mas melhorando. À medida que a idade está passando, a ressaca dura mais. Tô impressionado. Muito bem. Temos uma questão de ordem essa noite, não é isso, seu Sérgio Tavares? De novo, mas isso já aconteceu, já foi esclarecido, já, ué. Eu creio que não, nós vamos voltar a esse assunto. Mas vamos falar do jogo primeiro. O Alisson Fernandes, o que você tem para me dizer? Então, eu só vi o primeiro tempo, é melhor você perguntar para outro aí. Porra, bicho, não me quebra, não. Porra, você que tá muito feliz com a goleada, então, vai, dá seu resumo então, do jogo. Então, cara... Foi mais um jogo duro de assistir, mas, cara, o América tá tendo que criar mais. A defesa tá se postando bem e tal, mas Renan Oliveira não tá criando. O pessoal tá pegando o pé em cima do Mateuzinho, mas não tem ninguém pra jogar com o Mateuzinho. Tendo criado, não vou nem cogitar a questão dos atacantes, que a bola não chega pros caras, entendeu? Tá faltando criação. A defesa tá arrumadinha ou a defesa tá sendo pouco exigida? Não, a defesa tá bem, né? Bem que, né? É aquela coisa. Tomamos 4 gols do Atlético e tal, até agora também não pegamos ninguém pra forçar, não, né? Aham. Uhum. Assim, mas não tá entregando a paçoca pro time pequeno, pelo menos tá fazendo dever de casa, né? Falando em alguém pra forçar, alguém lembrou lá no grupo do Decadentes que caso nós tivéssemos passado do magnânimo Muricy na Copa do Brasil, iríamos enfrentar o Cruzeiro por 3 vezes seguidas. É a isso mesmo? A males que vem pra bem, né? É. A males que vem pra bem, é verdade. É, então tá. Batendo o Cruzeiro 3 vezes dá chato, né? Como é que é? Batendo o Cruzeiro 3 vezes dá, é crime, né, cara? Não ia ser legal, cara. Deve ter alguma lei que... Tem, Maria da Penha. Maria da Penha. Muito bem. Sérgio Tavares, o que o senhor tem a me dizer sobre a partida, por enquanto? Ah, foi mais um jogo fraco mesmo, né? Começando com o Alisson aqui antes e tal, eu concordo com ele, assim. O gol sai muito rápido no início, você fala, opa, hoje vai ser diferente, né? Com o resultado a favor, você consegue ter mais tranquilidade para você trabalhar, mas no América isso não acontece, não. A gente faz o gol rápido e tal, e depois abdica de jogar. Eu acho que foi mais um jogo assim, um jogo fraco, principalmente no segundo tempo. O América não criou nada, era só chutão do João Ricardo lá para o ataque, ou do Auro, né? Sempre da defesa direto para o ataque, não tinha uma criação para a bola chegar lá. E o Uberlândia ficou tentando, não que tenha tido também muita força e a gente sofreu demais, não foi isso também não, foi um jogo bem morno. Mas eu acho que, para início de temporada, o mais importante é o resultado. Por quê? O resultado faz com que as peças vão se encaixando, e aí na hora que precisar mesmo, o time já vai estar mais arrumado. As derrotas não deixam isso, porque você fica, putz, perdeu, aí você tem que trocar. As vitórias são boas nesse sentido, né? No início de temporada, mesmo jogando mal, a vitória... Dá uma tranquilidade pro trabalho. Exato, é a frase de todo jogador, né? Não, a vitória dá uma tranquilidade para continuar trabalhando, acho que é por aí. Me parece que o sofrimento faz parte, é isso? É bom. Pois é. No início de temporada... Quando... e ainda está se formando as coisas, é mais natural isso. Agora, nós já estamos, eu acho que foi o 10º jogo da temporada. Agora as coisas já têm que começar a se encaixar mais. Até aí, os 10 ainda dá uma aliviada. Agora as coisas têm que começar a se encaixar. Senão você vai falar, não, peraí, tá faltando alguma coisa. Ô Alisson, você ia falar? Sim, porque o Anderson, essa postura do time no ano passado com o Anderson, de quando conseguia fazer um gol, se fechava lá atrás e segurava o placar e tal, era algo que eu elogiava. Porque ano passado a gente estava na Série A, ele pegou o time numa draga danada, o time totalmente cabeça baixa, os jogadores não tinham confiança nenhuma. Então garrado, ele armou o América. Hã? Garrado na lama. Isso, ele pegou o América e ele ergueu um pouco a cabeça daqueles jogadores, mas ele mantinha o pé no chão. Se fazia um gol no Santos, segurava lá atrás. Ou às vezes, sem nem fazer um gol, já começava o jogo segurando. Isso era normal. E, inclusive, foi alvo de elogio meu aqui, porque eu achei que ele melhorou muito a postura do time. Para esse ano, precisa mais, porque já tem um tempo que ele tá certo que houve uma mudança grande no grupo de jogadores, mas também já estamos indo para a 10ª partida nesse ano. Partidas essas, a grande maioria contra time bem menor que o América, e eu volto a falar aqui, eu não cobro muito que o América faça partidas sensacionais contra clube Série A, porque eu sei da dificuldade. Mas contra Uberlândia, contra Caldense, contra Democrata, contra Tombense, a gente tem que jogar bem mais. Então é isso que o Sérgio falou. Até aqui, dá para usar, já que o Anderson é o rei das desculpas, dá para usar essa desculpa de que é início de temporada e tal. Tá chegando no limite dessa desculpa. Dessa 10ª rodada para lá, essa desculpa já não cola mais. Fica difícil, né? Foi o que a gente chegou a falar depois do jogo contra o Atlético, né? Se encarasse times de menor expressão com a mesma pegada, com a mesma dedicação que jogou contra o Atlético, era baile todo final de semana. Mas não faz isso. É por isso que eu acho, Ramon, que às vezes a galera pega um pouco no pé demais do Mateuzinho. Ah, porque pega um pouco mais de... Sabe? A exigência, ela não é absurda. Ninguém tá pedindo um Barcelona, eles estão pedindo só aquela postura que viram contra o Atlético. E não é difícil de entender. Sim, então, mas eu concordo com você, mas... Né, eu acho que o Mateuzinho, a gente tem que cobrar de outros caras aí. Tomar a frente, Pará, Hernandes, Renan... Não, concordo que não, tem uma não dá turma, pra botar... Não, eu acho o seguinte, cara, sobre o Mateuzinho. O Mateuzinho é um cara novo, né? Ele tá começando no futebol profissional agora. É uma distância muito grande da categoria de base pro profissional, né? Sim. Só que eu acho, cara, que falta também um time pra ajudar o cara, né? Porque o time também não ajuda muito. Quem ali, um cara até mesmo pra orientar ele, olha, toca a bola, corre pra lá, entendeu? Não tem um cara pra fazer isso também. Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que o Mateuzinho tá devendo, mas eu acho que tem que dar um desconto, porque é novo e tal, e tem que vai acrescentar muito, cara. Eu acho que tá na hora de dar moral pro moleque. Ô, Ramon, na minha opinião, mais do que cobrado, agora não é hora de cobrado, Mateuzinho, eu concordo com você, apesar de que ele realmente não tá jogando nada. Mas é importante debater o tema Mateuzinho, sim, a gente não pode também deixar passar batido o que tá acontecendo com o Mateuzinho, porque é a hora do América pensar alguma outra coisa para desenvolver essa até então joia que a gente tem, que é o Mateuzinho. Então, não é ficar limando o menino, claro que não, isso não vai funcionar, mas é hora da gente pensar algumas possibilidades. Por exemplo, hoje até no grupo a gente estava conversando sobre a questão de jogadores e do Mateuzinho e tal. Eu, se estou na direção de futebol hoje do América, eu tento um empréstimo do Mateuzinho, mas não aqui para o Brasil. Eu tento o empréstimo dele, mesmo que seja para uma segunda divisão, mas uma segunda divisão de Itália, de Inglaterra, de Alemanha, que são países muito focados na parte tática e que ajudariam muito o Mateuzinho a entender melhor o jogo, entender como sair de jogadores mais fortes que ele, entender como jogar de forma mais coletiva, como fazer a qualidade técnica individual dele ajudar o coletivo do jogo. E eu acho que isso desenvolveria o Mateuzinho mais do que ele ficar aqui nessa entra, sai, não joga nada, não faz gol, não consegue desenvolver jogada nenhuma e tal. De repente pode ser um caminho, e o América precisa começar a estudar uns outros caminhos, porque o caminho que o Mateuzinho iniciou de ser lançado como titular tão novo e ainda sem porte físico para isso, não está funcionando. Não deu resultado. Eu fiquei intrigado com essa sua sugestão. Você já viu o América? Eu acho que não, mas você já viu alguém fazendo isso? De emprestar jogador assim? Para a segunda divisão assim? Quem? Eu não me lembro de nenhum caso. De Europa, a gente vê muito jogador saindo emprestado para Portugal, né? Não, que aí eu não sei como que é a parte tática lá. Então, mas Portugal, o campeonato português, cara, né? É fraco. É fraco. O da primeira divisão é fraco, o da segunda deve ser pior ainda. O grande problema vê aí, como é que chama? Os meninos que vieram de Portugal aí ano passado, só? Diego exatamente. Lopes? Não, mas a questão do empréstimo que eu falei, às vezes. Nem tanto pro Mateuzinho jogar numa liga. O que tá acontecendo com o Gabigol na Inter de Milão? O que tá acontecendo com o Gabigol na Inter de Milão é, muito provavelmente vai ser muito importante para a carreira dele. Ele tá comendo banco, ele não tá jogando. Mas ele percebeu, ele chegou lá e percebeu que o futebol não é só aquilo que sobressai aqui no Brasil, que é só técnica, só drible, não é só isso. Então o cara tem esse choque e aí ele é forçado. Pra ele conseguir jogar lá, ele vai ser forçado a entender melhor o jogo. Eu acho que falta. Mas é outra dinâmica, não só pro Mateuzinho, falta pra vários outros jogadores. Então, cara, mas você vai pegar o Mateuzinho pra aprender a jogar a dinâmica europeia e chegar aqui no Brasil, a dinâmica é outra, cara. Não sei se vale a pena. Eu acho também uma coisa difícil de emprestar o Mateuzinho, é porque o futebol lá na Europa é mais força, cara. Eu acho que ele não. Do jeito que ele tá, ele não segura o tranco lá também, não, viu? Sérgio Tavares, você que tá quietinho, hein? Eu acho o seguinte. Que o que estão fazendo está certo. É no Mineiro que tem que testar ele e botar ele para jogar sim. E aí ele vai pegando cancha. E se ele for se desenvolvendo, ótimo. Se não, ele vai naturalmente ir perdendo espaço. Mas agora é o momento da gente dar espaço para ele jogar. Emprestar, seja para um time do Brasil ou para um outro time, igual o Alisson está falando, então, acho que é válido também. Se a gente achar que um empréstimo for vantajoso para o América de alguma forma e melhorar ele, sem dúvida. Não vejo problema nenhum. Agora, tem que ver primeiro se o jogador quer ir e se é uma transação aí que seja vantajosa, né? Mas, sim, a questão é a seguinte, às vezes a gente faz muito empréstimo, Sérgio, que para mim não faz muito sentido. Por exemplo, a gente acabou de emprestar uma cambada de jogador lá pro Guarani de Divinópolis. E aí o que você faz? Você tem uma estrutura no América com um CT de primeira qualidade, com preparadores físicos, fisiologistas e tal, se não de primeira qualidade, mas bastante desenvolvidos e tal, uma estrutura bacana de treinamento no América. Aí você pega o menino e manda lá pro Guarani de Divinópolis. Nem conheço bem a estrutura do Guarani de Divinópolis, mas sou capaz de acreditar que não está perto da nossa. Sim. Aí você empresta o menino, é como se você pegasse a batata quente, passasse para lá e, vou deixar ele lá um ano desenvolvendo. Será que vai desenvolver mesmo? Será tá que jogando, ele vai desenvolver tá, mais no lá? No meio da braquiária, não tá? Será que vai desenvolver mais lá do que se ficasse aqui treinando a parte? Sei lá, por exemplo, a gente fez isso com o Rubão. A gente pegou o Rubão que quando subiu, a gente sabia que ele demonstrou que tinha várias deficiências de finalização, inclusive de cabeceio, mesmo sendo um poste de altura, de domínio de bola e tal, não sei o quê. Aí o que a gente fez? Pegou e emprestou pro Tupi. O Tupi tava até na segunda divisão, mas eu sou capaz de apostar que o Tupi, tendo ele por empréstimo, o que o Tupi tentou fazer? Pegar e vou ver o que esse cara vai render para mim. Eu não vou ficar trabalhando finalização nesse cara. Eu não vou ficar trabalhando domínio de bola nesse cara para daqui um ano ele voltar para América. Então só tem que fazer. O Tupi tá pronto. É isso. O Tupi que é um jogador para botar lá e ver o que vai render. Então é só nesse ponto que eu acho que o empréstimo ele pode ou não ser válido, dependendo. Até para emprestar, você tem que ter uma intenção. Se eu quero desenvolver esse jogador, eu tenho que ver qual parceiro, qual time que eu vou emprestar que vai me ajudar a desenvolver esse atleta aqui. Sem dúvida, mas olha só. Se você quer treinar fundamento, você não precisa emprestar. Você bota ele ali, vai treinando. Se o problema é esse, eu concordo com você. Mas e se o problema é que ele precisa de cancha pra jogar? Sim. Então aqui ele não tem espaço. No empréstimo. Jogador. Lá no outro time ele vai jogar. Então isso vai ajudar na formação dele também. Então, ok, você, mas você tem jogos e jogos. Isso, tem claro. Tem jogar no terreno baldio, no campo do Muricy, e tem jogar num gramado um pouco melhor. Treinar num clube que tem uma capacidade, com uma infraestrutura melhor. Eu acho que é nesse ponto eu vou concordar com o Alisson, que você pegar um time, que seja a segunda divisão europeu, mas você vai ter instalações de qualidade muito melhor. Não, igual eu falei, emprestar para a Europa, para algum lugar, é claro que vai ser melhor, só que eu acho que isso é mais difícil da gente conseguir. Mas se a gente conseguir, claro. É muito mais fácil. Como, segunda divisão, não sei. Como o Ramon falou hoje no grupo, o Mateuzinho tomou o Gatorade com o Neymar. Você fala isso lá na Europa, um clube de segunda divisão pega ele. Só mostrar aqui a foto, só. Hoje ninguém chupa laranja mais não, rapaz. Hoje é Gatorade. Antigamente chupou laranja com quem? O negócio tomou Gatorade com quem, rapaz? O cara chegar lá e falar, tem esse aqui que tomou Tang e esse aqui que tomou Gatorade. Vai ficar com Gatorade do Neymar. Tá pensando tá que... Tá certo. Ah, participação aí, Alisson. Deixa eu ver aqui. Temos... Vai, Ramon, enquanto o Alisson vê... Não, eu acho que vão dar tempo pro Mateuzinho, cara. Né? O cara vai somar, vai jogar, vai achar o futebol dele ainda. Na verdade, nenhum América encontrou o futebol dele, né, cara? Mas tá muito cedo ainda, gente. O menino tem 19 anos. Tá. Eu concordo. Eu tô falando isso. Mas agora é sério, cara. Uma coisa que a gente também, mudando aqui, a gente tá cobrando do Mateuzinho, o Poço Piranga também tá na hora dele, né? O Poço Piranga, bicho. Porque parece que foi providencial, porque você falou Poço Piranga, eu tô com a televisão ligada, que apareceu como começou o Poço Piranga. Eu tô falando sério. Não foi Poço Piranga providencial em si, mas tá passando aqui, foi esse patrocínio aqui que eu tô vendo de novo, Fluminense e Flamengo. Tá difícil. O Poço Piranga tá na hora de dar um... Cara, tudo bem, o time é outro, foram 14 novas contratações. Só... Cara, mas o América quando passaram do jogo, né? O América teve algumas vitórias, mas em uma que você fala assim, ó, o América ele, né, jogou bem. Não teve uma vitória com o América, não. Pô, uma vitória convincente e tal. Beleza. Cara, há quanto tempo o América não faz 3 gols numa partida? Ou mais de 2 gols? Vamos lá. Cara, não teve. Mas antes não do Piranga já não, tava. Não, pera aí. Já tava. Não tô questionando isso. Mas ando o Poço Piranga. O time. Ofensivamente, né? Tudo bem, nós vamos questionar o elenco que tinha, tal, tudo isso, beleza, concordo. Mas também, hoje a gente tem um elenco, eu nem vou falar que é mais qualificado, mas nós temos adversários piores. É consenso, concordo? Concordo. Já dava pra ter feito, né? Já dava pra ter feito, pelo menos o esboço, último que é matemático. O último jogo mesmo, que foi 2-0. Tinha o último jogo, desculpa, não, o de Uberlândia, o contra Uberlândia. O penúltimo jogo, tinha abertura ali para fazer mais do que 2. Também acho. Exatamente. Teve chance de fazer muito mais do que 2. Ontem. O último foi contra o? Seria da URT. União Recreativa dos Trabalhadores. O URT foi 0-0, não? Não foi o URT, não? Tô viajando? Não, foi Tom Benz. Foi Tom Benz, desculpa. Tom Benz. Tom Benz. Foi quem fez 0-0. Desculpa. Tom Benz. Eu troquei os placares aqui. Uhum. Tá na hora do Poço Piranga montar um pouquinho mais, né, cara? Não, eu não sei se é só o Poço Piranga também, não. Mas, enfim. Porque ele fica fulo da vida ali na beira do canto também. Então, tá satisfeito. Sem dúvida que ele é um cara muito mais defensivo do que ofensivo. Os times que ele marca são muito mais seguros atrás do que se lançam ao ataque. Isso eu concordo com vocês, e aí a gente pode discutir isso, criticar e tal. Mas o time ofensivamente do América não tem se mostrado ali. Aí nós estamos criticando o Mateuzinho, mas o que o Renan Oliveira está fazendo? E se eu tiver que criticar alguém, eu vou criticar muito mais o Renan Oliveira, que já é um cara pronto, do que o Mateuzinho, que tá começando. Não, eu concordo com você. Eu acho que... Peraí. Nós estamos prendendo tempo demais no Mateuzinho. Acho que é porque ele foi muito assunto hoje lá no grupo do Decadentes. Eu concordo com vocês, eu acho que aqui entre nós não há ninguém que acredite que o peso todo deva recair sobre o Mateuzinho e que ele seja o grande responsável pela inefetividade do ataque americano. Acho que nós aqui, pelo menos, temos esse... Vai aí, Alisson, o que você tem aí? Não, eu só queria, para fechar esse assunto aí do ataque, é o seguinte, na minha visão, nesse ano, a gente pode até questionar o Renan Oliveira, questionar o outro lá que chegou, que foi contra. O não, Hugo? Não, o... Gerson Magrão, o Marion. Felipe Amorim. Não, o que tá... Felipe Amorim. Questionar Felipe Amorim. Felipe Amorim. Esqueci que o Felipe Amorim tava no time, bicho. Pois é, tem isso. Ele tá aí ainda, né? Tá. Mas a gente pode até questionar esses caras. Mas, na minha avaliação, hoje a gente tem, do meio pra frente, muito mais ovos para fazer omelete do que se tinha no ano passado. Então tem ali um pouquinho de qualidade pra você tentar fazer alguma coisa. E pior ainda, estamos enfrentando adversários muito piores do que enfrentávamos na Série A do ano passado. Então, tanto que na Série A do ano passado, reta final de Série A, com Nixon e Michael no ataque e outras coisas mais, eu nem cobrava muito quando não saía gol. Normalmente os gols eram inclusive do Danilo ou de outro lateral. Mas eu nem pegava muito no pé, porque ali você não tinha ovo para fazer omelete ali, o trem era feio. Agora, nesse ano, não dá para passar tanto a mão na cabeça do Anderson, porque para o nível de jogos que estamos jogando, ele tem caras ali com certa qualidade. Era para isso estar bem melhor, tá saindo jogada, tá, o time era para estar com mais padrão de jogo, com mais efetividade, criando mais jogadas e inclusive fazendo mais gols. Hashtag queremos omelete. O que tem de comentário aí? O Diego Fred, não sei, tá falando que tá sem áudio. O Diego, foi no começo. Lá no começo. Foi lá na hora do começo do programa. Foi aquela imbecilidade que eu cometi. Desculpa aí, Fred. Pra variar. Cagada do nosso apresentador aqui. Qual o nome do programa, Fred? O Marcos Graça manda aqui. Alguém pode me explicar como o Marion não é titular desse time? Aí ele mesmo responde, que ele já sabe que vão mandar ele perguntar lá no posto Piranga. É a pergunta que a gente está fazendo, Marcos. Porque pelo que jogou até agora, não que o Marion seja uma sumidade, o Marion desde o futebol, não. Mas pelo que rendeu, já que futebol é quem está melhor joga, pelo que rendeu já merecia ser titular nesse time. Será que não pode ser alguma questão física? Eu tô achando que é. Será? Eu tô achando que é porque eu não sei. Eu tô achando que só pode ser, eu não consigo achar outra explicação, não. A não ser aquelas que a gente não quer acreditar, né? Mas enfim. E ele fala aqui, o Marcos, que foi ele que lembrou lá que seriam 3 jogos contra o Cruzeiro. O Adolfo Orsi manda aqui. Na opinião dele, foi um erro de avaliação lançar o Mateuzinho como a joia do América e não tendo sido preparado para isso. Creio ter sido mais uma forçação de barra para ter mais um jogador negociado ainda este ano. Ele não está rendendo e deve voltar para o banco. Ser preparado, a sua estrutura muscular e relançá-lo aos poucos durante os jogos. Com a defesa adversária mais cansada, por ele ser um jogador mais leve. O Adolfo está com uma linha de raciocínio parecida com a do Sérgio. Eu acho que isso pode funcionar. O simples fato de alternar titularidade, consai, fica um pouco de fora, depois volta, joga mais alguns jogos e tal, isso faz o jogador desenvolver. A minha dúvida é... Fazendo só isso, ele vai conseguir desenvolver principalmente a parte tática dele no jogo, suficiente para ele ser um grande jogador aqui? Essa dúvida eu fico com ela. Que também tá faltando, né? Sim. Eu só queria fazer uma ressalva, porque a gente fala, eu acho que eu mesmo já devo ter falado sobre essa coisa de preparar a parte física, fazer o Mateuzinho crescer, etc e tal. É natural, né, da gente falar isso. A gente precisa lembrar que tem uns biotipos que não crescem, não, viu? Pode ser genético, né? Eu tô começando a acreditar que daquele mato ali não sai muito. Adianta botar muito fermento. Diz o Bambam, o monstro não vai sair da jaula, não. O monstro vai ficar na jaula, viu? Tem uns gabiru aí que não cresce, não, bicho. Então, não sei, viu? Tomara que o América esteja dando arroz com feijão pra esse menino. Vamos lá, segue aí, Alisson. Marcos Graça manda que a estreia do Mineiro no ano passado foi a América 3-0 no Tupi e que foi o último jogo que ele lembra que o América fez 3 gols. É provável. E o Bruno Marcos manda aqui que o uniforme preto e verde sem as meias brancas não dá. aqui. Vamos falar disso? Então vamos fechar o jogo primeiro, depois a gente fala de uniforme. Vamos. Querem encerrar mais alguma coisa, mais algum destaque? Rafael Jataí. Eu gostei. Eu acho o Jataí uma peça importante no elenco. Ele é um jogador que tem características mais de pegada, mais defensivas. E eu acho que ao longo do ano ele vai ser útil, sim. É aquela história que tem que diminuir um pouco a expectativa. A gente fica também querendo que todo mundo seja o Jairzinho, que todo mundo seja Gerson, gente. E tal. Não vai ser, gente. Só que um jogador pode ser limitado e útil. Pode. Mas ninguém tá falando isso, não. Só quero comentar porque o jogador é trovante. Não, hoje no grupo o povo tava falando do Jataí como se o cara jogou um jogo, velho. E no jogo que ele jogou, ele não foi mal. Ele não dá pra falar que ele foi mal. E o povo já querendo ele fora e tal. Não sei. Calma, gente. Calma. Beleza. Eu tô com essa também. Acho que ele pode ser importante. Acho que ele precisa botar a cabecinha no lugar só porque ontem tava muito nervoso. Eu tava esperando a expulsão dele. Acho que teve uma conversa ali no vestiário, que deu uma acalmada no segundo tempo, mas mesmo assim eu fiquei com medo dele. Você acha? O que você achou do Jataí? É, eu tô com você. Eu acho que ele... Pra um jogo, eu gostei desse um jogo dele, mas eu quero ver ele jogando mais e tal. Ele tá numa região que a gente tem bons jogadores, o Blanco, o Juninho, eu acho que são... Né? Então ele vai cavar o espaço ali. Mas eu gostei da estreia dele. Já dá pra trocar o Hernandes dele? Blanco e Juninho, eu concordo com você que ainda tem um pouquinho mais de cancha pra jogar pra ficar no com a vaga, entre aspas, mais garantida. Mas ele, entre ele e o Hernandes. Então, eu acho que é injusto. Você vai falar com um jogo só. Pois é, esqueça que você fez. Amor, você foi diplomático. Eu acho que o jogador só compõe o elenco, cara. Mas pra Série B tá bom, cara. Não temos que ver também que vamos jogar a Série B, né? Exatamente. Acho que é um jogador pra Série B, é um bom jogador pra Série B. Bom. Bom de boca vazia. Então tá bom. Mais alguém que vocês queiram comentar? Eu queria que vocês comentassem dos nossos laterais. Nós temos laterais? Auro, não. Eu gostei do Auro. Eu gosto do Auro. O Auro corre. O Auro me dá aquela impressão que alguém... Eu gostei do Henrique agora. Eu gostei do Auro. Gostei do Eparou. Pensou... Não, não. Auro de novo. Gostei do Henrique. Pensando bem. Eu gosto do Auro. Fala, Alisson, o que você quer falar? Ou você quer só ouvir a gente? Não, eu queria só ouvir mesmo. Então tá bom. Sérgio, o Auro já jogou jogos suficientes pra você fazer uma análise? Eu gosto. Eu concordo com você, mas eu acho ele como lateral pouco ofensivo. Eu quero ver ele caindo mais pelo lado, fazendo mais jogada. Eu acho que ele faz pouco. Ele faz a recomposição, ele faz bem, mas ele avança pouco. O Pará, que tá todo mundo criticando mais, e errou mais mesmo, sem dúvida tem errado muito mais do que o Auro, é pior, eu acho, mas ele se lança mais, ele arrisca mais, ele vai mais, eu quero ver o Auro mais. Às vezes, a vez que eu mais elogiei o Auro foi quando ele não jogou na lateral, que ele jogou mais pelo meio, e foi mais pra frente. Então eu queria ver isso na lateral. Mas eu acho que isso aí não tá acontecendo, mas por causa do Pospiranga, viu, Sérgio? Porque primeiro jogo ele jogou como lateral e ele foi bem ofensivo. E lá no São Paulo diziam que ele tem características muito ofensivas, que ele funciona do meio para frente, do meio para trás, ele costuma entregar o ouro. Então, daquela primeira partida, que inclusive ele agradou bastante, todo mundo estava falando bem, nossa, esse Auro aí foi um achado e tal... Verdade. Talvez ali ele tenha jogado o que ele gosta de jogar, da forma como ele gosta de jogar. E o posto Ipiranga viu isso e não gostou, e prendeu o menino. Prendeu o menino lá atrás. Tem que saber. Mas eu acho que mesmo. Já o Pará, ele assusta mesmo a gente na parte defensiva. Porque se lançar no ataque, ele tem vigor físico pra isso, é moleque novo, corre muito, tem muita velocidade e tal. Mas ele não tem muito futebol atrapalhado. Não, sim, o quanto ele é atrapalhado para recompor é um negócio impressionante. E hoje em dia, se você tem um lateral que marca mal, Isso compromete sua parte defensiva inteira, porque boa parte das jogadas saem das laterais. Sai pelo lado, verdade. Mais alguém que vocês queiram analisar? Ramon? Não, cara, eu acho que... Tá feliz. Por isso mesmo, né? Vamos... Sérgio Tavares? Goleamos ontem. Cara, eu tô achando que minha internet tá falhando, que tem hora que eu não escuto nada que vocês estão falando, não. Então se eu não responder, vocês me desculpem. Sim, senhor. Mas agora o senhor tá escutando? Então, deu uma picada aqui. Lá ele. É o meu áudio que tá picando, galera? O Alisson. Não, eu acho que não. Tá, beleza. Eu acho que é o meu mesmo. Você levou sua internet pra ficar pros bloquinhos também? Levei o quê? Internet pros bloquinhos? Você levou a internet também pros bloquinhos? Eu levei umas duas doses do que tá tomando pra internet. Eu não levei, mas tô passando uma raiva com essa Vivo aqui, viu? Vou te falar. Muito bem. Então tá. O Alisson, além dos laterais, quer conversar de mais alguém? Não, tô satisfeito. Vou trazer a conta. Então tá bom. Vamos ver se tem comentário, então, sobre o jogo em si. Temos. O já tá aí, Padufo aqui, posso? Pode. Já tá aí, nós já sabemos o que esperar. Ele pode ser útil, sim. Muito bem. Então esse foi o Adolfo, que já sabe o que esperar do já tá aí. E o Guilherme Chaves chegou atrasado. Pois é. Vai ser descontado o salário, tá, Guilherme? aproveitando o atraso do Guilherme aí, para lembrar que na sexta passada, para quem não ouviu, sem aviso nenhum, a gente soltou o primeiro Deca Brand na Canela. Primeiro programa sobre o marketing do América. Foi um apanhadão geral, assim e tal, mas a galera que escutou, pelo menos, está gostando bastante. A gente vai voltar e, seguindo a recomendação de um tal Alisson Fernandes aí, a gente vai tentar deixar o programa menos solto. Eu concordo com ele. Deixar o programa um pouquinho menos solto e a cada programa a gente vai tentar focar especificamente em algum ponto, seja da comunicação ou do marketing do América. Tentar esmiuçar o máximo possível aquele tema do programa, seja ali marketing pessoal dos atletas, ou seja, as ações feitas para o lançamento do uniforme. Tem um rapaz que chama Cláudio, da loja do América. A gente fez algumas críticas lá à loja no programa. Ele já entrou em contato e tá disposto a participar do programa. Já acionou os advogados, processinho vem aí, não, mentira. O Cláudio já falou que quer participar e que aceita participar como representante da loja, vai falar um pouquinho daqueles problemas de abastecimento que a loja eventualmente tem, etc e tal. Então assim, quem não ouviu, fica aí a recomendação. Quem gostou, aguarde que vai ter mais. Mais uma aqui, ó. Van Assis, amei a nova camisa da América, tá linda. Eu tive que ler com entonação, viu, Vano? Você tá linda! É assim, pronto. Tô aproveitando aqui o comentário da Wanda e do Bruno Marques, que é um pouco mais contido. Uniforme. O que eu falei? Wanda, né? Wanda. É Vana. O Bruno Marques tá aqui. Uniforme preto e verde sem as meias brancas não dá. E aí ele comentou de novo. A verde preta lembra dos anos 70. Verde claro, gostei. Dos anos 70. Verde, claro, gostei. Muito bem. Então vamos falar do uniforme. Alguém aí é VIP? Foi não. Chamado pra destrinchar fazer o unboxing lá na loja da América? Não, né? Não. Tá certo. O nosso representante tava lá, que é o meu menino Cláudio, não pôde comparecer hoje porque ficou lá ontem, até 9 horas da noite vendendo camisa. Falou que hoje não aguentava, não. Acho que ele nem conseguiu ver o jogo até. Ou se viu de pedaços. A América fez o lançamento, eu achei interessante da forma como foi feita e tal. Acho que depois nós vamos tratar disso no programa do marketing também, mas eu já adianto que assim, eu entendo por que não deu para fazer aberto como foi no ano passado. Que foi um evento um pouco mais fechado e tudo mais. Foi uma escolha do clube, foi fechado só durante o lançamento. Acabou a cerimoniazinha de lançamento, portas abertas e a boiada pôde entrar e comprar. Não demorou muito. Então, vamos lá, né? Acho que dá para pausar um pouquinho essa crítica aí. Gostei sim dos uniformes. Tenho lá minhas críticas aos calções, que não fizeram muito minha cabeça, mas as camisas, sim, eu achei todas muito bonitas. Como o Marcos lembrou, né, verde e preto, tá, lembra dos anos 70. Isso não é por acaso, né? A verde e branca também, uniforme 3, ela puxa para aquele uniforme que era usado, que foi usado ali na década de 90, a listrada verde e branca, que foi muito usada. Nesse caso, eu acho que com as listas um pouco mais largas, eu acho que está mais ali para os anos 90, não sei, os historiadores aí, por favor, levantem o histórico. Nossa, os historiadores levantam o histórico, foi lindo, obrigado. Mas enfim, o próprio América, o discurso do América é de que voltou à tradição, resgatamos, etc e tal, que assim, é uma resposta óbvia ao que foi o uniforme do ano passado, que foi um uniforme totalmente inovador, que teve lá muita crítica da torcida, e é natural, era de se esperar que a resposta viesse exatamente na direção oposta e com igual ou até maior intensidade. Então foi-se para o conservadorismo, foi-se para aquela de assim, não tem como errar, vou fazer o que já foi antes, o que já foi feito, se não tem novidade, então tá lá. Tem a camisa 2 também, tem um cordãozinho, que tem lá a camisa branca, com a gola com detalhe em verde, e o cordão fechando ali a gola em V, que tô aguardando, tô chutando aqui, não ouvi nenhuma informação a respeito, mas se você notar essa camisa, o escudo dela tá diferente. A própria forma do escudo, o formato do escudo em si, ele tá seu. Eu só vi foto, viu, gente? Não tive material na mão. Mas pelas fotos me deu a impressão de que ele é um pouco mais gordinho, mais achatado do que o escudo atual do América, inclusive que os escudos das outras duas camisas. Esse é um escudo que não tem a faixa embaixo e que também não tem as estrelas em cima. E isso é só na camisa, porque no calção o escudo tem a faixa e tem as estrelas. Então eu não sei se isso foi um equívoco ou se a ideia é de que esse uniforme 2, tal qual fez o time da Enseada das Gazelas, tenha um uniforme histórico e que esse seria. Então esse escudo diferente seria uma referência a um escudo histórico do América. Nosso escudo nunca variou muito, né? Nós comentamos isso lá no programa de marketing, mas que fosse uma referência que viesse aí essa história. Não sei se é o caso, ou se foi um erro mesmo, bordar aquele escudo de última hora, ele ficou diferente. Se foi o caso, porque não foi só uma camisa, né? Todas aquelas do uniforme 2, seja que estava no jogador que apresentou a camisa, ou nos modelos que estavam vestindo, no manequim que estava lá na loja e tal, a camisa estava desse jeito. Então, se não foi um erro, eu estou chutando aqui, sem informação nenhuma, de que pode ser alguma coisa desse negócio. Sobre o meião preto, só para puxar aqui o que o Marcos falou, a gente estava comentando aqui mais cedo, o Marcos. Ramon concorda com você, né, Ramon? Não gosta também desse meião preto? Isso, fica muito preto, cara. Eu acho que a tradição é a camisa verde e preta, né? O short preto e o meião branco. Uhum. Eu concordo. Eu acho que fica muito carregado. O que eu levantei aqui pro Ramon, que pode ser uma possibilidade, que eu não tinha pensado nisso ainda não, mas eu acho que é mais por aí. O que tá acontecendo ultimamente, né? Dessa última década pra cá, vamos dizer assim, ficou-se aquela preocupação de que nada no uniforme pode ser igual de uma equipe ou outra. Antigamente você até via, por exemplo, duas equipes com meião da mesma cor, eventualmente e tal. Invariavelmente, o uniforme 2 vai ter o meião branco. Né? Uhum. Invariavelmente, de todos os times, tem o meião branco no uniforme 2. E os árbitros, geralmente, não estão aceitando isso, as federações também não, querem que todas as peças sejam diferentes. O América jogou com a camisa contra o Atlético lá, como é que foi? Eu acho que o Atlético jogou com a camisa 2, não era isso? E o América jogou com a camisa branca? Não, porque o Atlético as jogou costas com a... da camisa. Como é que foi o jogo? Teve um negócio assim. Ou nós jogamos com a camisa 1, o mando era do Atlético e nós jogamos com a camisa 1, não foi isso? Acho que sim. Isso, o Atlético, foi. Aí o Atlético também. Aí eu lembro de terem argumentado durante a transmissão, é de que a camisa do Atlético, nas costas, ela é toda branca, não tem as faixas, e que aí se o América usasse o uniforme 2, isso poderia confundir ali durante a partida. Assim, até detalhe, assim, eles estão vendo. Eu me lembro de outras vezes em que o juiz pediu para trocar o meião, porque o meião estava parecido. Então, acredito... Mas no caso, assim, foram apresentados três. Diga. No caso de ontem, por exemplo, se o América jogasse com o meião branco, o Berlândia jogaria com verde. Entendeu? Tá, mas o Berlândia vem de fora, tá com o uniforme 2 dele. O Berlândia trouxe o meião verde. Não, geralmente os times estão em dois jogos de camisa. Dois jogos. Né? Uhum. Por causa do imprevisto. Mas eu acho que é uma coisa que o América está adotando mesmo, porque o ano passado já adotou, né? Porque a Série B jogou com o meião branco, correto? 2015. Ah, não vou lembrar. Juro que eu não vou lembrar. Foi. Jogou com o meião branco. Já a Série A jogou com o meião preto. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que o América adotou mesmo. É. Pode ser, então. Enfim, de qualquer forma, eu acho que é uma crítica válida. Acho que é uma crítica válida. Vamos ver o que o América vai fazer. A princípio, o que ele mostrou ali, que a intenção era jogar com esse preto também. Eu também acho que você tem razão quando você fala que ficou muito escuro. Agora, pegando a parte meião, uma coisa que eu achei boa foi ter tirado o escudo do meião, porque... Teve gente que reclamou, você viu? Sim, mas eu achei boa, porque... Não, tem só o coelhinho lá, o escudo. Não, tem um escudo. Não tem não. Não tem. Tem o coelhinho na frente e tem o L da lupa atrás. Tem não. Ah, é o L da lupa? Não, então pensei que era escudo. Porque peças como meião, não é muito indicado você aplicar o escudo. Tem que haver, como o programa de marketing que os meninos fizeram, tem que haver respeito com o principal símbolo do clube, que é o escudo. E no meião aquilo estica, aquilo vai pra cima, vai pra baixo, deforma completamente o escudo. Eu achei uma boa tirar. Nesse caso, eu diria que dá-se um desconto, mas eu entendo seu ponto. Eu acho que também é uma certa, né? Tá carregando demais de escudo também, né? Escudo no calção. É o L da Lupo mesmo, não sei o que era. É o logotipo da Lupo, né? Isso, tem muita coisa. Agora, no geral, os uniformes, eu gostei muito. Gostei muito, achei todos de muito bom gosto. Eu não... depois eu tava reparando, Henrique, até aí, como eu ouvi aquele programa que vocês fizeram, a gente passa a ficar mais atento a isso. Na camisa verde preta, o ideal, ou talvez ficaria melhor, o escudo com fundo branco. E usaram o escudo com fundo verde, que inclusive vai contra o que tá no manual. É o que dita o manual, exatamente. O América é ruim em todos, inclusive no branco, que deveria ser o escudo com fundo escuro, tá o escudo com fundo claro. Então... Então nós vamos ter que apresentar. Não vamos marcar de apresentar o manual de aplicação da marca do América no América. E aí cara, resolve esse problema. Eu acho que não é questão nem do América, não, cara. Eu acho que a questão é lá na lupa. Eles acham que isso é ruim de serviço mesmo, viu, cara? Cara, não é vezes... não. Isso não é não, Ramon. Isso aí você tem que aprovar. Isso aí não é não. Isso aí não é assim aprovar. Também, não. A lupa é ruim, a lupa falha na entrega, a lupa desabastece a loja. Mas isso aí não tem jeito, não. Isso aí não dá pra botar em cima da Lupo, não. Não tem jeito. Até porque a Lupo já fez a camisa. Então tem que chamar... Tem que chamar a atenção do pessoal lá do marketing, né, cara? Foi o que a gente fez. Inclusive, quem tá respondendo pelo marketing da América? Não faço a menor ideia. Mas enfim... Tinha uma empresa, tinha um tal de Ronan, não sei se ele tá lá ainda. Ô Sérgio, você tá quietinho aí porque seu som tá ruim, sua internet tá bêbada? Não, é porque eu tô achando que eu tô no Deca Brand na Canela. Vocês estão falando de marketing, eu não sei falar, não. Só sei que eu gostei demais. Você não sabe falar do uniforme. Você gostou do uniforme? Gostei demais, mas no Deca Brand na Canela você falou que a gente não pode só gostar, tem que explicar. Eu não consigo explicar. A gente pode gostar. Decadente a gente pode, Sérgio. Ah, então pois é. Eu adoro. Decadente pode só gostar. Todas são lindas. Aqui, mas sabe o que short, me... né, cara? O short... Sabe o que já me ganhou de cara nesse uniforme? Que eu liguei a televisão ontem pra ver o jogo, ontem eu vi pela TV. E tava verde, cara. E eu falei, pronto, agora nós temos normalmente o nosso América verde, porque Aquele uniforme de antes, ele era 80% preto. E aquilo era o que me incomodava. Apesar de que eu achei válido. Eu não sou dos que tem birra, não. De vez em quando tem que fazer uma proposta diferente mesmo. Foi uma proposta diferente, foi algo inovador. Valeu, mas teve seu tempo. Mas foi legal ontem ligar de novo e ver que temos de volta uma América com uniforme predominantemente verde, que é a nossa cor principal. E eu acho que isso foi até bem, bem explorado, assim, as chamadas eram todas, voltamos às nossas cores e tal, acho que isso foi legal, né? A camisa do ano passado foi muito criticada, né? Então essa volta, assim, eu acho que eles estão sabendo trabalhar isso. É isso aí, vamos ver. É, eu gostei, vamos ver se vai vender. Ó, pra quem tá interessado em comprar, o Cláudio já tinha comentado que só essa primeira leva que ele garante, que serão as camisas sem o patrocínio. A partir da segunda leva ele não pode garantir, pode ser que as camisas venham com o patrocínio já aplicado. A camisa 2 não está disponível, porque quem fez a renovação antecipada da Onda Verde teve direito a essa camisa, então esse primeiro lote foi todo reservado para as pessoas que fizeram a renovação antecipada do Onda Verde. A camisa verde e branca, que tem muita gente que gosta, muita gente pedia. O Cláudio já falou, tá quase esgotada lá na loja. Então, quem quiser, vai lá, que a gente não sabe quando a Lu resolve devolver, botar mais na mão da loja, né? O gerente então, enlouqueceu, gente. Vai lá. O gerente tá doido, é. Fala que você conhece o Cláudio lá, que você vai ganhar um muito obrigado. E nada mais. O Guilherme Chaves está dizendo que o diretor que responde pelo marketing é o Fabiano Jardim e gostou de ver o pessoal ver o programa de marketing mesmo. É isso aí, Guilherme. O Adolfo, os uniformes ficaram de muito bom gosto, espetaculares. E o Lucas Bahia, daqui a 99 anos, o América vai fazer um uniforme todo laranja em homenagem ao uniforme do ano passado. E aí, eu vou dizer que teve um cidadão que entrou lá na geral do Deca Campeão pra falar, ai, ainda bem que acabou com esse uniforme. Só trouxe desgraça. Trem ruim, que ele falou. Desgraça não. Só trouxe trem ruim. Falei, olha, eu não considero necessariamente ganhar o Campeonato Mineiro depois de 15 anos trem ruim. Então, se daqui a 99 anos o América, em celebração ao centenário do campeonato de 2016, que aquela época será chamado de... Como é que vai ser chamado? O início do Bideca, que foi o que aconteceu ano passado, eu não vou achar ruim. É bem verdade que eu não vou estar aqui para ver, mas ruim eu também não vou achar. Muito bem. Outros comentários aqui, ó. O Rainer fala que todas as camisas ficaram muito bonitas, mas a verde e branca, nu, é a palavra que ele usou aqui. Então, o Guilherme corre lá que o gerente tá... corre lá que o gerente enlouqueceu. E é só amanhã, viu? Não, não é só amanhã, não. Vai direto aí. O Guilherme Chaves manda aqui... Até quando houver estoque. Isso, exatamente. O Guilherme Chaves manda que é o manual da marca sendo praticado no uniforme, acho que ele está sendo irônico. O Bruno Marcos, o América tinha que instituir a branca com a faixa verde como seu segundo manto. Aí sim é tradição, segundo uniforme todo branco, todo mundo tem. E a Vanna Assis concorda com ele, ela acha mais bonita a branca com a faixa verde. E aqui o Rainer, não, ele só fala que era muito bonito, o Bruno Marcos também gosta da branca com a faixa verde. O que vocês estão chamando de branca com faixa verde, gente? É aquele uniforme com a faixa aquela de listrada verde e branca, ou é aquela clássica que foi feita depois, que eu me lembre, só no ano do centenário, que é a branca com a faixa diagonal verde. Eu acho que é a branca com a diagonal verde. É essa que vocês estão falando, gente? Estão falando. Porque branco com faixa verde, para mim, é essa. A primeira, usa. Que isso, meu filho? O Bruno Marcos tá louco. Ele tá louco. Ele tá mais louco que o gerente. O que você bebeu, meu filho? Essa, a primeira. Calma. Estrada verde e branca, é isso, Bruno? Aqui, ó, o Anderson Roberto manda aqui. A faixa é aquela faixa diagonal, mas a verde e preta é a mais bonita do mundo. E o Bruno Marcos isso o quê? Ô, Bruno, descreve só. Diga. Faixa diagonal ou você diga listrada verde e branca? É o uniforme que lançaram ontem? Aí ele vai mandar, isso mesmo. Ô, gente, nós falamos, comentário de vocês tem que ser um pouquinho mais preciso, porque senão, mais detalhados, porque senão a gente não entende. Ah, essa camisa, camisa em homenagem aos Estados Unidos. Qual? A da faixa diagonal? Não é não, Bruno. Não faço essa, comigo, essa não. Essa é a primeira camisa do... É, não, primeira, mas é uma das primeiras camisas do América, né? Não, a da faixa diagonal. A primeira. É a primeira camisa. A primeira camisa do América, como era? O time todo jogava de camisa branca, short preto. As mães das criancinhas, para não ser só uma camisa branca, cortaram a faixa verde e costuraram essa faixa diagonal verde sobre os uniformes. Foi feita em 2012 uma faixa em homenagem, uma camisa em homenagem ao centenário da América. Foi feita a camisa 2, que até tem uma aqui, era uma camisa branca com a faixa diagonal verde. Mas isso tem nada a ver com os Estados Unidos, não, Bruno. Eu não sei se você está falando isso, porque a seleção americana teve uma camisa que tinha uma faixa diagonal, se eu não me engano. Se foi por isso que você está falando, não, não é, porque o time de futebol dos Estados Unidos, ele veio muito depois do time da América. O Guilherme já está falando que o cara fumou um pinguim sem camisa. Como é que é isso? Como é que fuma pinguim sem camisa? Isso deve ser uma gíria, não tente entender. Deve ser, não. Pelo amor de Deus, onde é que você tá andando, Guilherme? E o Lucas Bahia, americano, me errou mesmo. Pior. O comentário do cara é o comentário do Guilherme, né, Bia? Essa briga. Mas, enfim, eu gosto da caixa com a faixa diagonal, se é essa que a turma tá falando, eu gosto dela também. E era um negócio que eu ia comentar, inclusive, mas eu tava guardando para comentar no Deca Brand na Canela. Que se é para voltar à tradição mesmo, se é para ser o tradicionalzão, tem que voltar essa camisa branca com a faixa diagonal. Porque ela, sim, é a camisa mais tradicional da América. Diga. Sim, sem querer ser chato, mas a pontinha de decepção, pelo menos, que ficou para mim, foi que a gente estava conversando aquela questão do patrocínio, da caixa, como seria, e nas duas camisas, sem ser o primeiro uniforme, patrocínio azul, o CMU também azul e tal. Então, pelo menos para ficar registrado essa pontinha de decepção. É, eu sei que o pessoal não curtiu, eu entendo. Eu só relevo porque eu acho que é mais difícil para o América arrumar patrocínio. Então, quanto mais barreiras ele colocar, mais difícil será. Mas eu também não gostei muito, não. Aí você comentou, você mandou aquela foto lá quando a gente tá fazendo o Dreca Brand na Canela. Você reparou naquela camisa do ABC que você mandou? Sim. Porque você mandou por causa da aplicação da caixa, né? Nas duas camisas não há o azul da caixa econômica. Mas a camisa 2, que é onde talvez entraria, faria sentido entrar o azul. Uma, pra quem não viu, gente. E ninguém viu, na verdade, porque eu não mostrei essa foto pra ninguém. Nem no programa lá eu mostrei. Mas o ar, se você procurar aí na internet, procura a camisa do ABC de Natal, uniformes 1 e 2. Você vai achar as camisas ali no manequim, como se fosse uma loja do ABC. Uma é uma camisa listrada, verde e preta. Tem até um degradezinho ali. Onde está a marca da caixa aplicada. Preta e branca. Desculpa, preta e branca. Com um degradezinho ali. Onde tem a marca da caixa aplicada também em preto e branca, tal qual está aplicada na nossa camisa número 1, a camisa que foi usada ontem. Não, tem o laranja, né? O laranja se mantém. E na camisa 2, que é uma camisa toda branca do ABC, a marca está aplicada da mesma maneira. Mas não é uma resistência ao azul, né? Porque logo em cima tem aquele patrocínio de ombro ali, que tá em azul. Eu não entendi que a camisa, não. O ABC não tem nenhum rival que use uniforme azul, o maior rival dele é vermelho, né? É, também não entendi qual que é a razão ali no caso do ABC, mas enfim. Isso que nos dá a impressão que o que falta é iniciativa do próprio América de bater o pé. Não que eu não sou desses raivosos também, que tem o azul na camisa, então, nossa. Não é um absurdo do absurdo, não. Mas, se a partir do momento que o ABC de Natal, que também não é nenhuma potência do futebol, não tem esse poder de barganha para negociar também, A partir do momento tem que mais torcida, Natal. Tem muito mais torcida que a gente. Sim, mas não é essa potência toda. Localmente ele é mais importante. Localmente ele é mais. Henrique, mas eu tô falando de potência. Quando o Atlético pega e fala pra caixa, eu só fecho com você se não tiver azul na minha camisa, é uma coisa. Não, peraí. A gente tá muito mais distante de ter o poder de negociação do Atlético do que de ter o poder de negociação do ABC. O ABC nos provou que não era impossível aplicar sem ser azul. Foi uma meca na grandeza que não existe, não. Se o ABC... Ô, Ramon, depois nós vamos falar dessa grandeza dos seus 40 mil também, que eu tava pensando no negócio essa semana, mas peraí. O Alisson, o ABC vem, com certeza, absoluta, eu falei sem medo, sem saber número nenhum, mas eu te falo isso sem medo de errar, que o ABC vende muito mais camisa que o América. E vender muito mais camisa para o América, ele bota muito mais marcas da caixa na rua. Então, exatamente. Nesse ponto, eu acho que em valores até de contratos, de patrocínio, porque o que rege, acaba regendo mais esses valores, acaba sendo exposição de mídia, e o América está no mercado, que, ainda que tenha dificuldade de aparecer na mídia em Minas, ele ainda está no mercado muito mais rico do que o ABC de Natal. Então tem, né, as duas coisas acabam pesando ali e provavelmente os valores se equilibrem na hora de determinar esse patrocínio, na hora de você negociar o que, que vai na camisa. Me parece que o ABC vendendo muito mais camisa de rua, botando muito mais marcas na rua, fica mais fácil ele fazer essa negociação, entendeu? Agora, qual é a relação aos seus... Pode falar, desculpa. Não, eu acho que é o seguinte, o ABC nos mostra que não é impossível e também não deve ser tão difícil assim a caixa aplicar sem ser no azul. Esse não, não é. Não é um absurdo, porque o ABC não é essa potência toda também não, gente. É o ABC de Natal. Se o ABC de Natal conseguiu, a gente não pode ficar tão longe assim de conseguir, não. Falta... Fica claro... Mas será que o América pelo menos... É isso que eu tô discutindo. Pra mim, fica claro que faltou uma vontade a mais aí de falar, pô, o azul aqui não, caixa. Vamos aplicar em outra cor e tal. Ó, nós não sabemos se foi tentado ou não. Quando eu falo com você que eu entendo é o seguinte. Eu estou dizendo que se fosse eu no marketing da caixa, esquecendo toda a paixão futebolística, estou eu ali fazendo a negociação com a América... Eu faria jogo duro com a América, porque eu quero aplicação na camisa 2, eu quero aplicação em azul. Eu faria esse jogo duro com a América, porque para a caixa é melhor. Sim, mas você é da caixa, eu sou do América, eu chego com a camisa do ABC e te mostro aqui, ó. Você aplicou na do ABC, sim, por que na do América tem que ser azul? Aí eu vou virar isso pra você já te quebra um pouco. Não me quebra não, porque eu vou virar pra você e falar assim, porque o ABC vende 10 vezes mais camisa que você. Pô, você já pensou, a América perde um patrocínio da Caixa porque não quer aplicar o azul? Não, gente, mas eu não tô falando de perder, não. Eu acabei de falar que eu não sou desses radicais, Eu só tô falando que me parece que não houve. Nós estamos no achismo danado, até porque a gente não sabe como é que foi a negociação. Então não dá pra saber se o América não fez jogo duro ou não fez. A gente sabe que o América tem o histórico de aceitar qualquer coisa. Vídeo supermercado Belo Horizonte, entre outros. Então, assim, a gente não sabe. De fato, a gente não sabe. O América poderia botar essa postura de ser um pouco mais incisivo e tentar delimitar melhor o que é feito na sua camisa? Evitar eu tô tentando transformar abadar em verbo, peraí. Abadarização da camisa? Isso, obrigado. Poderia? Acho que não só poderia, como devia. Mas, de fato, a gente não conhece os termos e como se procedeu a negociação, fica difícil, a gente acaba caindo no achismo. Sérgio, você está muito quieto, você está triste, você está querendo ficar caladinho para ver se eu te esqueço, que a gente não trata da polêmica. Isso não vai acontecer, Sérgio. Ô, meu amigo, não, é a ressaca, tô de boa, Nossa senhora, esse carnaval foi bom. Aqui, o Bruno Marcos está aqui, com a faixa diagonal, finalmente, Bruno. Com a faixa diagonal. Igual a ponte entre Estados Unidos e Brasil. A história dos meninos que estudavam na escola anglo-saxônica, eles tinham a influência da cultura norte-americana. Verdade, Bruno. Os meninos tinham essa influência, estudavam nessa escola. Mas eu vou te confessar que essa história de que a faixa era uma representação da ponte entre Estados Unidos e Brasil é a primeira vez que eu tô ouvindo essa história, viu? a faixa da camisa do Vasco, Ponte Brasil-Portugal. Já a do América era Ponte Brasil-Estados Unidos. É a primeira vez que eu estudei isso. Não, não, agora eu vou falar o seguinte, data vênia, faixa na camisa do Vasco não tem nada a ver com Ponte-Portugal. É porque veio um treinador argentino e ele usava uma faixa para diferenciar o time reserva do time titular. E acabou pegando. Não teve esse negócio de Ponte de Portugal. E tanto é que teve uma época que o Vasco usou o uniforme todo preto com a Cruz de Malta vermelho. Vocês lembram desse uniforme? Lembro, sim. Entendi. De vez em quando ele aparece até, não é? É. Enfim, eu confesso que eu nunca ouvi essa história de que qualquer faixa... A única faixa... eu sei que é de Ponte, é a da Ponte Preta. É da Ponte As Preta. Outras, essa história que faz, essa história heráldica de que a faixa aí seria uma ponte, eu confesso que é a primeira vez que eu escuto, viu, Marcos? O Rainer Radish, vocês viram a camisa vermelha de goleiro? A que o Coelhão, o mascote, estava usando, e o João Ricardo também estava usando, viu, o Rainer, se você não reparou. Vermelho ou vinho? É vinho, Grenar, se você quiser. Vocês sabem se irão vendê-la? Não, magenta é puxado por rosa. O Grenat tem mais cian. Magenta é cian. Cian, isso. O Ryan, a gente sabe se vai vender? Não, nós não sabemos. A gente acredita que eles vão tentar. Mas eu não sei te dizer se eles vão vender, não. Não está no site por enquanto. Pergunta pro Corneta. É um negócio que o Claudio falou, gente. Porque houve, por exemplo, lá no Deca Brand na Canela, acho que foi o Marcos, foi você, Marcos, que reclamou, o Marcos Grassi, que reclamou da camisa 4G. Se não foi você, foi outro fofinho. que reclamou lá que não tinha camisa 4G e tal. O Cláudio ouviu o programa. Para disso. O Cláudio ouviu o programa. E como eu falei, tava disposto a responder tudo e tal. Por exemplo, sobre a camisa 4G, o que, que ele comentou? Ah, eu tinha camisa 4G até semana passada no site. E que eventualmente, se não acharem no site, se não acharem na loja, o Claudio, gente, é a pessoa mais fácil de se achar no Facebook, na internet, para quem tá no grupo do Decadentes, no grupo do Decadentes. Ele disse, palavras dele, a gente é muito acessível. Teve algum problema, não conseguiu, fala com a gente que a gente vê se tem, a gente tenta ajudar. Então, Cláudio deu essa abertura para todo mundo, eu tô falando que é ao vivo, agora é ele que se vire para atender essa cambada toda, mas ele me mandou falar isso. Nós somos super acessíveis, se não conseguir alguma coisa, fala com a gente. Então, Rainer, fala com o Cláudio, procura o Cláudio, se você tá lá no grupo, eu acho que você tá no grupo do Decadentes, não tá? Caça o Cláudio lá, pergunta para ele. Só tenha paciência, porque você vê, se você já viu as respostas do Cláudio no grupo, ele responde os três pela metade. Então, para quem não sabe, às vezes fica parecendo que é o contrário da resposta. Então, espreme ele bem. Parece o Bruno Marcos comentando, sabe? Então, espreme ele bem, que ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a resposta. Que ele confessa. Isso. Nós estamos, inclusive, fazendo um pedido para Google, para colocar no Google Tradutor a possibilidade de traduzir cornetês para português. Exato. Ainda não saiu essa função, mas em breve vai sair. A gente que já está ficando fluente no idioma, a gente acaba entendendo. Mas aperta ele que a notícia sai. Lucas Almeida, a caixa da camisa branca das galinhas é preta. Na branca do Ceará é branco. E no nosso feminino, vermelho e branco, ano passado também é branca. Pois é, talvez não tenha apertado o suficiente, Lucas. Guilherme Chaves, se a caixa ficasse em preto na nossa camisa, teríamos uma camisa preta e branca. Eu concordo com o Guilherme nessa. E aí a alternativa seria a aplicação em branca, por exemplo, que é a aplicação que foi usada na camisa na camisa do Ceará, tá? E se eu não me engano, a do ABC também. E aí que eu tô falando, que se fosse eu sentado na cadeira da caixa, eu falar, dá licença, nessa aqui nós precisamos do azul. Mas enfim, vamos ver. O Adolfo, a loja do América já está com o estoque renovado, segundo o Twitter oficial do América. Então, não vi, vocês dão uma olhada aí, ó. lojadoamerica.com.br/2017. Marcos Grassi, sou magrelo. Então era outro Marcos, então. Eu acho que era. Eu não vou lembrar qual que era. Mas tinha um qual outro Marcos em Final Fantasy. Falando que é o Bernardo. Foi o Bernardo que perguntou da 4G. Ah, o Guilherme tava no programa, ele lembra melhor do que eu. É. Então é isso aí, Guilherme. Troquei, viu, Marcos? Mas é bom ser fofinho, eu te falo isso. É, Lucas Bahia, Grená é um vermelho Nutella. Não, Grená é uma cor, Grená, para quem consegue diferenciar o espectro além de sete cores. Para quem Adolfo... é Nutella. E aí você falou, é Nutella? Aí, falou aí de camisa 4G, o Adolfo já emenda aqui que o Walter tá fora do Goiás. Pois é, falando em camisa 4G, eu queria falar do Walter também. Falou-se muito do Walter. O Walter deu uma cotovelada no goleiro do Goiás. A situação dele lá não tá boa. O presidente, diretor, sei lá quem, já falou que o boizinho tá pesando 106 quilos. Ou seja, tá pesando 7 arroba. Não é pouca coisa, porque segundo esse mesmo dirigente, o peso normal dele seria 84, 86, não é isso? Se eu não estou enganado, na mesma entrevista ele falou isso. Agora estou na dúvida se é 84, 86 ou se é 94, 96. Vendo a parrudez do menino Walter, eu vou chutar que era 84, 86. O menino está grande. Se tá sofrendo tanta crítica assim, eu confesso que eu não tô vendo os resultados do Goiás. Não procurei saber quais foram os resultados do Goiás esse ano. Provavelmente ele não tá rendendo. Vale trazer o Walter? Não vale. É barato. Eu acho que não. Lembra disso. É barato. É, o Walter é aquele que você, ao dar a cartada no Walter, você tá apostando boa parte das suas fichas para um clube que tem pouco dinheiro igual a América. Então, isso que você explicou aí faz sentido, porque será que para a gente apostar as nossas fichas para um atacante mais... Eu não quero usar a expressão de peso, não, para não dar outra conotação. Chuchudo. Um atacante mais importante para a Série B, será que esse atacante, para a gente apostar essas fichas, temos poucas fichas? Temos será que é o Walter? O Walter seria aquele jogador mais encorpado, para encorpar mais o elenco? Pra gente que gosta de dar uma zoada lá nos memes, lá na página do Decadente, seria uma ótima contratação dele, porque rende um tanto de trocadilho bom, mas... Ó, Walter, cara, Henrique da Silva, 27 anos, natural do Recife, destro, a ficha dele, 1,78m, 85 kg, ou seja, devia estar com 85, mas tá com 106 a criança. Ele fez no Atlético Paranaense. Olha só, em 2015, no Atlético Paranaense, 38 jogos e 11 gols. 2016, primeiro no Atlético Paranaense, 35 jogos e 5 gols. 2016, no Goiás, 10 jogos, 3 gols, tá bom. Esse ano foram 6 jogos e ainda tá no liso. Talvez por isso essa cobrança toda. Tá no liso depois de 6 jogos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dele. E eu tô vendo aqui, eu não sabia disso. Pasto Walter é do Porto. Ele tá jogando aqui por empréstimo, né? Ele joga por empréstimo, ele é vinculado ao Porto e joga perambulando por empréstimo aqui desde a época que ele veio pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro acho que foi o primeiro time que ele veio por empréstimo do Porto. E aí fica perambulando. Qual foi o primeiro? Quer ver, ó? Você tem toda a razão. Em 2012, pelo Cruzeiro. Exatamente. Ele saiu do sub-19 do Inter. Olha só. Muito bem. É, agora, a questão do Walter, aí até saindo um pouco da situação de se o América deveria contratar ou não, mas só para deixar registrado, o Walter é um cara muito inteligente dentro de campo e é uma pena pro futebol mesmo que ele não consiga se manter em forma, ou pelo menos próximo da forma, porque ele é um cara que sabe, mesmo quando ele já era gordinho, ele conseguia controlar isso bem, às vezes algumas jogadas dele até eram facilitadas pelo peso, porque ele usa o corpo com muita facilidade. Mas é uma pena, porque um cara que você leu aí tem 27 anos apenas, tem talento, tem futebol, é uma pena que não consiga manter em forma. Podia, né? Pois mas, é, tem. Chega quarta-feira. Chega quarta-feira no self-service e vê a feijoada. O rapaz não consegue. Eu, olha, Walter, tamo junto. Yeah. Ele não é atleta, né, cara? Infelizmente. O pior que é, bicho, se você botar nós dois pra correr do lado dele, até eu sei que tá mais magrinho, você não faz as coisas que ele faz, bicho. Peraí, ele é jogador, não é atleta. Uai. É o cara que tem técnica, sabe jogar a bola. Não, não é atleta. Não é o cara que se cuida. Eu arrisco dizer que você, num teste físico com o Walter, não consegue bater ele. Que isso, rapaz? Mas não consegue, agora... Henrique, por o cara treinar todo santo dia. Você pega o Ramon e bota pra treinar todo santo dia, com 2 meses ele bate o Walter. Exato, é isso que eu tô falando. Mas ele hoje, ele treina todo dia, ele tem sim uma capacidade atlética muito maior. Me dá um mês pra treinar, mas bate o Walter, faz. Mas o ter uma capacidade atlética maior que a gente não é nada, ué. Ele, pra jogar futebol em alto nível, ele precisa ter muito mais do que o que ele tem. Cara, ele tá baleião do jeito que ele tá. E aí a gente ainda tá discutindo se vale a pena chamar ele pro América ou não. Ele tá melhor do que Bruno Sávio, que tá ali magrinho, enxuto, Mirassol, correndo igual a gazela. Não, ele tem futebol, cara. E nós estamos discutindo, vale a pena trazer Walter ou não vale? E vale a pena. Eu acho que não. Ele tem Sérgio Tavares. Ele tem futebol. Eu acho que vale a pena. Muito claro, bem. Você tem que ver o valor, quanto que você vai pagar e tal. Tem que pesar isso. Eu não sei os valores, não sei se o salário é e tal. Pô, cara, eu acho que a gente tem que... Peraí, deixa o Sérgio complementar. O Sérgio quase não falou hoje. Vai, Sérgio. É, claro que vai depender do valor que ele vai vir. Né, o custo-benefício, basicamente. Mas como jogador, mesmo baleião, mesmo fora do peso, eu acho que seria um puta de um reforço para América. Mudaria de patamar o América, eu acho. Deixa eu pesar meus 5 centavos. Duas coisas me preocupam em relação ao Walter. E nós estamos aqui. Ninguém não tem nenhuma negociação, viu, gente? Mas, digamos, numa eventual vinda dele ao América. Primeiro, questão financeira, igual o Sérgio colocou. Não dá para botar todas as fichas num Walter. É só se for para ser um projeto diferente e que ele venha não contrariado. Ou que seja um acerto em que o Goiás vai pagar parte do salário dele, porque o Goiás já não quer ir lá, porque o clima não tá bom, porque você dá uma cotovelada no amiguinho, é difícil fazer as pazes no cantinho do castigo. Então vê essa questão financeira. Não acho que o América deve empenhar muito da sua verba para o Walter esse ano. E a segunda questão é sentar com ele e ver a questão psicológica dele, porque dar uma cotovelada no amiguinho é coisa extremamente séria. Não é coisa de gente que tá com a cabeça no lugar. É coisa de gente que tá... Não é simplesmente o desentendimento dentro do grupo. Entendeu? Assim, nós tivemos aí, acho que essa semana também, teve a história do Leonardo Silva, que pegou um companheiro lá no Atlético, né? Não lembro quem foi agora, mas eu acho que eu li... Forte de disciplina, né? Ele tem? Eu não tô lembrando. Ele tem no Atlético Paranaense, o Atlético até no próprio Goiás também, já desentendeu com a torcida. Enfim, eu não sei, cara. Então é preciso ver essas questões. Eu também não tenho essa certeza toda. Esses dois pontos estão me deixando bem pé atrás. Agora, só um comentário genial aqui do Lucas Bahia, que o Walter pesa uns 8 Mateuzinhos. Mas literalmente o Walter seria uma contratação de peso, né? Ninguém pode poder. Ah, não, mas melhor a piada, Ramon, porra. Mas passar uns 20 quilos, passar uns 20 quilos do Walter pro Mateuzinho, aí dava pra contratar. É, o Lucas aqui, acho que dá pra negociar, reforço de peso. Ô, gente, peraí, melhora. Rapaz, eu tô aqui imaginando. Ô, Chaves, se viesse pela metade do que recebe hoje, ainda seria muito. Salário alto, vinculado ao Porto, empréstimo caro e histórico de agressão a colega. Meu voto é não. Então eu, depois desse comentário do Guilherme aqui, eu sigo o relator. Imagina o Valtinho jogando depois de uma fejuca, ele e o Renan Oliveira ali no meio, hein? Que beleza, hein, cara? Valtinho. Gente, eu sou mais reforçar o mingau do Marion que trazer o Valtinho. Ia dar problema na pizza depois também, né, cara? Não custa mais, o Valtinho era duro. O pizza gate ia ficar caro, viu? Nossa senhora, eu vou te falar. Era mais umas 5 de acriano de botas. Muito bem. Mais alguma coisa, senhores, pra hoje? Eu acho que por hoje é só, né? Tem que botar, é verdade. Nossa, é porque eu pulei o jogo. Eu queria ter feito a votação antes de entrar nos outros assuntos, acabei esquecendo. Então vamos lá. Eu fiquei na dúvida. O senhor tá em condições de ler a planilha, Sérgio? Bem, tô tranquilo, tô de boa aqui, mano. Beleza. Quem ganhou na foto popular para Colatina da partida? Colatina, nós tivemos 10 votos pro Pará, que foi vencedor, 6 votos pro Mateuzinho, teve voto pro Enderson Moreira e pro time todo. Então quem ganhou foi o Pará. O Alisson. Eu voto no Pará. Eu voto no Renan Oliveira. Ramon. Renanzinho. Dois Renan, dois Pará. Sérgio Tavares. O homem de Minerva. Putz. Renan Oliveira, então. Vai ser o Sonequinha Colatina dessa semana. O Pará pelo menos tenta, bem, né, moçada? O Pará tenta. Pará. Não lhe falta vontade. Acho que a falta de vontade, pelo menos a meu ver, é mais condenável do que. É. Do que a falta de qualidade técnica. Pois é. Vamos lá. Bala do jogo, segundo voto popular, Sérgio. Bala do jogo. Ó, quem ganhou foi o Rafael Lima, com 9 votos. A gente teve também 7 votos pro Messias. E aí teve voto pro Magrão, Jataí, pro Uniforme e pra dupla de zaga também, ou seja. Muito bem. Eu não sei se o voto do Rafael é pelo gol. Se for, acho até merecedor. Mas a gente viu muito voto do Messias. Messias não vi falhar, mas não sei se era merecedor de voto hoje. Como eu disse, eu estou ainda com o pé atrás nessa defesa, sem saber se é falta de adversário. De adversário ou se é realmente ter se encontrado em campo. Até votaria no Rafael pelo gol, mas eu vou votar no Uniforme. O Alisson. Eu entendo esse seu lado de ainda ter o pé atrás com a defesa, eu também tenho, porque acaba que no jogo em que a gente pegou um ataque melhor, ou um atacante melhor, esse atacante ficou livre 3 vezes, fez 3 gols. 2016 machucou muito. Mas eu, como o voto de Bala é pelo jogo de ontem, eu vou votar no Rafael Lima. Sim, senhor. Seu Ramon? Vou votar no Rafael também, pelo gol, pela partida. Então, estando já decidido, Sérgio Tavares, seu voto? Meu voto iria para a zaga mesmo. Eu acho que se não teve ninguém... A zaga é muita gente. Não, se não teve ninguém que se destacou demais, essa região foi a que foi melhor. E aí eu dou o voto para o Rafael pelo gol. Muito bem. Mas eu acho que o Messias também jogou bem. O seu voto é pela zaga, mas pelo que ela fez no ataque. Tá certo. Eu queria só deixar. Eu só queria falar uma coisa aqui, que eu lembrei agora. Pra gente ser um pouco justo com o Anderson, a gente desce o cacete no cara aqui, e muitas vezes com razão, porque o trabalho não tem sido tão bem feito. Mas uma coisa que eu percebo no Anderson é um dos primeiros treinadores em muito tempo na América em que eu vejo que ele de fato não diferencia jogador de base com jogador que vem. Ele não me parece ser aquele cara que, se o cara chegou de fora, ele chega já com a estrelinha para ser titular e o da base tem que suar ali sangue para conseguir tomar a vaga. Por que eu tô falando isso? Pelo exemplo do Messias. Quando chegou o Renato Juste, iniciou o trabalho como titular, eu critiquei muito, porque o Messias terminou o ano passado jogando bem, e aí o Juste chegou e ganhou a titularidade. Mas rapidinho, com boas partidas, o Messias já subiu o patamar e hoje, acredito que está ficando bem claro que a titularidade é Messias e Rafael Lima. Então isso é de se elogiar. A gente passou por vários treinadores no América em que, para um menino da base, ganhar a titularidade de um cara ruim de fora era um sacrifício. Mas o Alisson, a gente fez essa crítica ao Anderson ano passado, quando ele deixava o Messias de fora. Mas agora tá deixando de dentro, então tem que elogiar. Ah, então tá. Então tá bom, já que ele não tá sendo coerente com o que ele mesmo já fez, dá uma elogiada. De dentro, depois tá. Dentro. Então tá bom. Você tá feliz com ele dentro, quem sou eu pra falar qualquer coisa? Muito bem. O Guilherme Chaves é muito habilidoso, eu acho que ele tá falando do Walter. E era o Walter. Adolfo Parentes, a defesa foi bem em todos os jogos, fora o jogo com o Atlético. Eu discordo, viu, Adolfo? Eu acho que a defesa foi mal no jogo contra Tom Benz. Contra a Tom Benz, eu achei que foi mal. Caldense também é um exemplo aí. Muito bem, senhores. Eu acho que encerramos, não é isso? Por hoje é só, amiguinho. Sim. Beleza. Vocês vejam que o programa hoje foi um pouco mais tranquilo, né? Foi um programa de paz. Um programa que foi fluido. Ah, é bem verdade que nós tivemos aqui um rapaz convalescido que não pôde participar muito. Mas eu tô achando, ele tá achando que o Sérgio encontrou um amor aí. Não, ele achou quando ele vestiu de Robin, ele achou um Batman aí, ele tá triste. Ele achando que vai ser um Batman que perdeu o Robin, por favor, ele contrata com o Sérgio. Ele tá achando que eu vou terminar o programa sem denunciar essa absurda posição de senhor das planilhas que o seu Sérgio Tavares está mantendo nesse momento. Senhores, receberam a classificação do bolão, em que o Alan, merecidamente, permanece ali na liderança com 34 pontos. Vem ali um grupo de 5 com 33, entre os quais o senhor Sérgio Tavares. A questão levantada hoje pelo seu Alisson, muito bem colocada, é que o Sérgio tem 10 pontos ali e foram conseguidos de forma, digamos, não convencional, em desacordo com as regras do bolão. Ele se recusa a reconhecer esta falha. Não, me recuso nada, de isso caráter. Foi debatido, velho. Não, isso não foi debatido. Naquele dia era carnaval, Sérgio. O ano só começa depois do carnaval, Sérgio. Ali era brincadeira de carnaval, a gente riu. Você bota ali o inciso 3. Não, se for carnaval e Corpus Christi, vale tudo. Foi engraçadinho, a gente riu. E a tabela se manteve, porque foi um xiste. Uma zombaria. Eu esperava do senhor a correção dessa tabela. E o Alisson levantou muito bem que esses 10 pontos conquistados nessa aposta inválida no jogo contra a Tom Benz não deveriam ser computados. Então, senhores, deem, todos aqueles acima de 23 pontos, deem-se a si uma posição a mais, pois tem alguém ali ocupando o que seria a sexta posição, que eu gostaria de dizer que está totalmente em desacordo com todos aqueles que acompanham essa competição saudável, sério? E amistosa, que é o bolão do Campeonato Mineiro. O Alisson Fernandes. Acho que a acusação já foi feita, eu gostaria de ouvir a defesa do senhor próprio Sérgio aí, né? Como que ele vai sair dessa? Eu queria ouvir, já chegou, já julgou, já vai soltar a guilhotina... Não teve nada, meu amigo. Entrou pensando. Isso é absurdo. Eu só tenho uma coisa a dizer, Sérgio. Isso é um golpe. Isso ficará maculado na história. Entendeu? A história irá julgar o senhor. Ok? As práticas democráticas do decadente não deixarão isso em vão. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mais uma vez convidar o julgo popular. Então, todos aqueles que participam do grupo do WhatsApp, necessariamente são todos aqueles que estão, de fato, no bolão, façam a sua votação e digam que, sim, devemos manter os 33 pontos do Sérgio ou os 10 pontos conquistados de forma... Ilícita. Digamos, ilícita, exatamente. Eu acho que, inclusive, deveria perder mais um ponto pela prática irregular da coisa. Isso. Devam ser retirados. 11 Hã? Pontos. Hã? Aí fica... 10 pontos mais um. Quem sabe perder o direito de apostar na próxima rodada. É, tem que. Tá muito fácil, assim. O cara joga pra. joga um negócio lá, se colar, colou e não dá nada. Não, pera aí, ué, que é isso? Então, não. Direito da próxima rodada, eu não concordo, porque a próxima rodada vai ser dureza. Agora, Sérgio. Vamos bater os 10 pontos. Só te dando uma dica, Sérgio. Se eu sou o seu advogado de defesa, eu falaria o seguinte: ou mantém os 10 pontos, ou eu não mexo mais nessa planilha. E você vai ver que ninguém vai querer pegar esse pepino e vão deixar os seus 10 pontos. Olha só. O nome disso é... Chantagem. Se eu sou advogado de defesa do Sérgio, eu não, uso... Não, você é advogado do diabo, né? Você não é advogado de defesa. Você tá mole a sopro, pô? Roberto Jefferson. Que então, isso? Votem no grupo do Decadentes e se... Não houver votação no grupo, nós vamos ter que aceitar os 10 pontos do Sérgio e que assim seja. Tô dando uma passada aqui pelo grupo que eu não tinha visto. Aqui, eu só espero que a galera que ouve aí seja justa, né, e não caia nesse golpe. Se for justa, você perde, não perde isso não. É, então, se for justa, você vai ter que perder. É, né? Brincadeira, é aquela coisa. O cara olha só, faz a maracutaia e faz pros outros ser justo. Não, vamos terminar esse trem, já tá se complicando, viu? Vocês nem explicaram qual foi a irregularidade. Vocês nem falaram da irregularidade. É que você fez a aposta depois do horário limite. Isso, agora você tá falando, mas ninguém nem sabe. Quer dizer, esse julgamento. Não sabe, porque isso foi debatido antes. Foi debatido em primeira instância. E nós levamos a brincadeira. Para esclarecer a causa para as pessoas que vão votar lá no grupo, é o seguinte: o Sérgio. Como o regulamento que está desde o início do Campeonato Mineiro disponível para o acesso de todo mundo, o regulamento do Bolão diz que sofreu revisão, as apostas, né? Sofreu revisão. As apostas só podem ser feitas até uma hora antes de cada partida. Só serão válidas se forem feitas com nome, sobrenome e uma hora antes de cada partida. O senhor a partida Sérgio, em questão era América e Tombense. Isso. O jogo foi às 19h30 e a aposta do seu Sérgio Tavares foi às 18h59. Ou seja, meia hora após o horário limite. Isso. Provavelmente em um dos meia dias hora antes ele... do jogo começar. Provavelmente em um, dos de dias, em um dos dias em que ele estava fantasiado de Robin, de Barbie, de Penélope Charmosa ou coisa do tipo. Esse foi o dia do colã cor-de-rosa. Ah, é? Então, ó, vamos esperar a voz do povo, que aqui no grupo, pelo menos, ninguém se manifestou ainda. Tá todo mundo aqui parabenizando a Nanda por ser a gata do Mineiro 2017. E para quem não entendeu, como eu, o pinguim, como é que é fumar pinguim sem camisa, que foi o que o Guilherme falou, ele mandou um link do YouTube aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer depois de desligar esse programa é descobrir o que é fumar um pinguim sem camisa. Muito bem, senhores. Agradeço a todos pela participação, pela audiência. Watson Fernandes, seu comentário final. Boa noite para todo mundo. Próxima partida contra o Cruzeiro, domingo, é isso? Isso. E é domingo 4 horas? Parece que sim. Não é sábado o jogo? É sábado? Botaram pra sábado? Uai. Vai falando aí que eu vou buscar aqui. Deve ser o jogo da TV, deve ser 4 horas. Se for 4 horas, a gente pensa, no caso, de fazer o programa mais à noite. E clássico é aquela história. Temos que esquecer que o time tá mal, esquecer o Anderson Moreira, esquecer todo mundo, esquecer o Pará e unir forças para tentar bater de frente com o Cruzeiro. Eles começaram o ano bem, o time deles tá acertadinho, mas também não é nenhum absurdo se a gente vencer, não. Vila Nova foi lá e encarou, outros times do interior estão conseguindo fazer boas partidas. Então a gente tem, por mais que o nosso time não esteja arrumado, condição de equilibrar, como é clássico, e tentar sair com uma vitória que seria muito importante pra gente. Isso aí. Clássico é clássico e vice-versa. É domingo mesmo, eu que errei. É domingo 4 horas, não é isso? Isso, 4 horas. Então, domingo às 4 horas, a gente vai ver aí se a gente marca o programa pro mesmo domingo às 8 da noite, ou se a gente... Eu acho que dá pra fazer domingo, gente. Vamos tentar. Se a gente não conseguir, se o pessoal tiver de ressaca, aí a gente marca para segunda-feira. Aí não é ressaca. A ressaca é na segunda. No domingo é bêbado. Estado etílico alterado. Tudo bem, seu Sérgio Tavares. Seu boa noite, então. Boa noite, espero que esse golpe aí não se concretize. Nós estamos querendo. Na verdade, é o contra-golpe. Ramon, você já voltou? Não? Seu microfone tá mudo. Vai, vai. E aí? Pode falar. Você mutou ele de novo? Ô, diabo. Agora. Aí. Agora deu. Ah. Não, você tá no banheiro ainda? Não, eu saí. Eu sou aliviado. Foi preocupante. Ô, bicho, é uma das melhores coisas da vida, né? É. Gente, não vamos deixar esse golpe acontecer, entendeu? É uma coisa muito, muito séria. O cara quer levar de atributos escusos para levar vantagem nesse bolão. Não que eu não esteja sendo contra o Sérgio, não, mas né, o cara tá usando de benefício, né? Então é isso, velho. Vamos preparar domingo ganhar das Marias, né? Maria dá pena neles. Dá um couro. Muito bem. Então vamos ver se a gente ganha esse jogo. Esse jogo é importante em termos de classificação, viu? Porque o RT, que tá ali com 9 pontos, vai pegar o América de Tchotchó, que não tá lá bem das pernas. O RT deve ganhar. Jogando em casa, capaz que ganhe. Outro time aqui que tá com 9 pontos, que é o Uberlândia, vai pegar o Vila Nova no Castor Cifuentes. É um jogo um pouco mais complicado pro Uberlândia, mas caso o time da cidade do Uber consiga a vitória, também nos tira ali da terceira posição, no caso de uma derrota americana. E a Tombense enfrenta a Caldense em casa. Também não é jogo fácil, mas enfim. Eu não tenho medo que nós não vamos classificar, não. Eu acho que nós vamos classificar tranquilo. Mas é melhor para o time, como bem comentou. Quem foi agora que comentou? O Ramon foi o Sérgio? Acho que foi o Sérgio, de que as vitórias são importantes porque não há cobrança. Ou foi o Alisson? Eu falei, nesse início então, é bom ganhar. Isso. Porque você tira um pouquinho da pressão em cima do time. Então, nesse aspecto, tomara que o América consiga fazer uma boa partida e dar uma beliscada nas meninas, nunca é coisa ruim. Sempre agradável. Sempre faz a segunda-feira. Tirar uma casquinha no domingo. Sempre faz a segunda-feira um americano feliz. Então, vamos deixar bem claro que eu tô falando aqui único e exclusivamente do Cruzeiro. Não é um comentário. Não tem a intenção de ser machista de forma alguma. Aliás, essa é a Semana das Mulheres, dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. Então, a todas aquelas que pretendam paralisar na quarta-feira, boa luta. E no mais, nós vamos ficar aqui no meio de semana. Quiçá saia um Deca Brand na canela aí. Nós estamos negociando ainda com a agenda dos participantes. Se tudo der certo, a gente tem mais um programinha essa semana. Se não... Domingo nós estamos de volta. Fica a pergunta. Me surgiu uma questão aqui. Bater no Cruzeiro na Semana das Mulheres é um desrespeito? A semana vira no domingo, então a gente vai jogar só na semana que vem, tá tudo tranquilo. Ótimo. Ufa. O Guilherme Chaves tá complicando a vida aqui, sugerindo dividir a pontuação do Sérgio. Faça comigo, não, Guilherme. Divido por 2. Que absurdo, Guilherme. Só, toda ela ou só da aposta nula? Isso, hein? Não, mas, gente, enfim. A votação é Sérgio menos 10 ou Sérgio mais 10. Postem aí. Isso. E esse programa já se alongou demais. Exato. Então, vivam bem, tenham uma boa noite, comprem seus novos uniformes, voltem semana que vem pra gente conversar mais. Certo? Boa noite, senhores. Obrigado a todos. Tchau, tchau.